A dor reinava enquanto o lamento ecoava. Na calada da noite barulhenta é o silêncio que canta. A lei afronta, a lua se levanta e sua luz nos aponta, nos dando o ar da graça e clima pro movimento na praça. Footwork na correria pra ver o dia, ninguém tem pressa. Alarme, luzes coloridas, cidadão noturno se apressa. Predador não quer virar presa, com uma carta na manga pra limpar a mesa. Álcool pra quem tem sede, meretriz pra quem tem fome. Na rua que é só o breu, alerta sonoro que indica o céu e preenche um vazio profundo, regendo o submundo até o raiar do sol. Quando o sol nasce a melodia muda de tom, o silêncio prevalece, a vida amanhece, só escuta quem tem o dom. Quando o sol nasce a melodia muda de tom, o silêncio prevalece, a vida amanhece, só escuta quem tem o dom. De um lado cães rangendo dentes, buzina, do outro um breu, regendo uma orquestra em cada esquina, festa e cama na mesma calçada. Por ali caminha sofegante, alguém filmando da sacada, flagrante, frenagem de carro, alguém correu. Por um instante, um insight, um start, passagem secreta pra um planeta inimigo meu. Paladar, tato, visão, olfato e audição, de fato se embaralham perdendo a função. Ora escuridão, tentando nos confundir, outrora alguém gritando, encosta aí, giroflex, luz na cara, impediu José de se encontrar com a aurora. Quando o sol nasce a melodia muda de tom, o silêncio prevalece, a vida amanhece, só escuta quem tem o dom. Quando o sol nasce a melodia muda de tom, o silêncio prevalece, a vida amanhece, só escuta quem tem o dom.